é Jeová. Ele é meu senhor, meu senhor, meu senhor. Glória. Ainda tem varão pra converter por aí. Vaso, eu vou te ligar pra pregar, vem aqui. Cai pra igreja, vai, aceita o pai, vem seguir. A palavra te cobre. Se tá com o coração quebrado, que Deus te conforte. O diabo quer te derrubar, mas meu Deus é mais forte. Só de olhar no fundo do seu olho, eu profetizo, vou te ver na igreja. Te apresento a palavra de Deus, ela te salva. Larga o mundo que não vale nada. Aceito Deus que manda o filho à terra nos salvar. Aproveita e leve a Bíblia pra tua casa. Que promete viver a vida na unção. Jeová guia você, ele vai pegar na sua mão. E se tu vem, tu vem com benção. Ele vai te guiar pro caminho da tua salvação. Deus e Cristo na minha vida vem primeiro. É Deus e o coração na igreja. Recebi a bênção, agora Deus me deu o norte. Depois que cê sente o amor, só quer viver agora. Deus e Cristo na minha vida vem primeiro. É Deus e o coração na igreja. Recebi a bênção, agora Deus me deu o norte. Depois que cê sente o amor, só quer viver agora. Hoje lá na igreja tá cheio de bênção. Primeiro nós ora, depois vai ler João. Pede em oração pela tua salvação. E sabedoria igual fez Salomão. Ele é meu senhor, meu senhor, meu senhor. Glória. E os irmãos pregando a Bíblia por aí. Já sei que Deus não é homem pra mentir. Se quiser pregar, vem, é só me seguir. Já pega a Bíblia e já abre. Que o pastor vai pregar o sal. Prega o sal. Disse Deus é fora do normal. Ele preenche tua vida por igual. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus e Cristo na minha vida vem primeiro. É Deus e o coração na igreja. Recebi a bênção, agora Deus me deu o norte. Depois que cê sente o amor, só quer viver agora. Deus e Cristo na minha vida vem primeiro. É Deus e o coração na igreja. Recebi a bênção, agora Deus me deu o norte. Depois que tu sente o amor, só quer viver agora. Vai. Hoje lá na igreja tá cheio de bênção. Corre, corre, corre. Pede em oração pela tua salvação.